Esperança é firmada em Cristo, somos um. Independente da placa, o objetivo é comum. Almas e não grana, a forma não nos seduz. Somos seu servo, Jesus, vamos tomar nossa cruz. Chega a trilha, na rima com a família. Saída definida pra mim e a sua vida. Me apresenta nesse momento, com todo respeito. Rivativos e de Cristo, todos juntos, meu rei. Eu não vou me render por destaque nem por fama. Eu não vou me entregar pela ganância de ter grana. Eu não vou dispersar por aplauso e por gritos. Eu não vou envergonhar o nome de Jesus Cristo. Manual de regra e fé é a palavra sagrada. Nos deixa vivos contra inimigo e rajada. Faz colher bons frutos, livra das ciladas. Nos faz focar no alvo, estreita é a caminhada. E tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu quero. Ministério sério, o evangelho é o que eu espero. Guerreiros, gladiadores, atalaias com conceito. Mesmo intuito, mesmo lição, mesmo Deus, mesmo reino. Atalaia R! Soldado mandado por Cristo que não se desmoça. Machando uma bota, batendo pesado pra cima do inimigo. Eu não vou ouvindo para o inimigo que quer desviar. Assumir meu caminho, não olho pra trás. Eu já tenho destino, mal traço do pai, ele é não abrir. Posso ver que eu sou livre por sua misericórdia. Sigo estilo adorador ao rumo da sua vitória. Tanta coisa pra falar, nós vamos exterminar mercadores da fé e notas falsas que encontrar. Nós não vamos nos vender e se vender pro inimigo. É só rajada de glória, nosso escudo é Santo Espírito. Justo pelo réu, leva a bandeira do Deus viva. A estrutura não se abala, meus alicerces é Jesus Cristo. Rimativos em Cristo, rimativos em Cristo. Graças ao seu amor livre eu sou. E sem receio digo sou o que sou. Eu posso ver que nada vai me separar. Fico sem palavras mesmo tendo tanta coisa pra falar. Nos alcançou a sua misericórdia. Derrotou o inimigo com rajada de glória. Rimativos em Cristo, senta baixa ré. Estilo adorador e não marcador da fé. Com nossos olhos no alvo sempre atentos. Sabendo que é chegado o fim dos tempos. Posso ver que eu sou livre por sua misericórdia. Sigo estilo adorador ao rumo da sua vitória. Tanta coisa pra falar, nós vamos exterminar mercadores da fé e notas falsas que encontrar. Nós não vamos nos vender nem se vender pro inimigo. É só rajada de glória, nosso escudo é Santo Espírito. Juntos pelo reino, leva a bandeira do Deus viva. A estrutura não se abala, pois o alicerce é Jesus Cristo. Juntos pelo reino, rimativos de Cristo. JR, LX, rimador, juntos pelo reino. Juntos pelo reino, rimativos, juntos pelo guerreiro. Em Cristo, juntos pelo reino. Rimativos, juntos pelo reino. De Cristo, juntos pelo reino. Rimativos, juntos pelo reino.